Mas eu escuto você muito baixo, Alê. Muito baixinho aqui no computador. Rasgando um pouquinho, sabe? O som meio... Oi?